Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na codificação da doutrina de Allan Kardec sobre a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto, e contando com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Senhor da vida, nós que sempre te pedimos, fazemos uma pausa para oferecer-te o nosso reconhecimento. Não obstante todas as concessões com que nos enriqueces, apresentamo-nos solicitando na carência que preferimos quando somente devemos louvar-te e agradecer-te. Fazemo-lo agora com emoção, por tudo de mal que nos poderia haver sucedido e que não ocorreu, pelos insucessos que experimentaríamos e não tiveram lugar, pelas dores levinas e socorros prestados, pelas oportunidades não pedidas e pelas tentativas acertadas, pela sintonia mantida com os teus mensageiros e as instruções recebidas, pelo desejo de servir em teu nome e a ação que foi congregada, pela união de esforços de tantos que te amam e se entregam à vivência da tua mensagem, porque nos chamastes na desolação em que nos debatíamos, a fim de te encontrarmos na pessoa do nosso irmão. Quando então nos encontramos, somos-te reconhecidos, considerando o que ainda há por fazer e como necessitamos realizá-lo, agradecemos desde já por nos colocares na linha da ação. E por aqueles que ainda não sabem ou não querem agradecer, o nosso muito obrigado por nos facultares conviver com eles e conquistá-los para o teu amor. Obrigado, Senhor. Nosso entrevistado é o médium Vanderlei Soares de Oliveira, de Belo Horizonte, onde desempenha suas atividades doutrinárias e assistenciais. Autor de diversas obras, como Psicógrafo dos Espíritos Hermance de Faux, do Dr. Cícero Pereira e outros, citando alguns como A Reforma Íntima Sem Martírio, Mereça Ser Feliz, Laços de Afeto, Seara Bendita, Escutando Sentimentos e etc. O nosso irmão esteve de passagem por Rio Preto, onde proferiu palestras e estudos a respeito do tema espírito. Bom dia, Vanderlei, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, um grande abraço aos ouvintes da rádio e muita paz a todos. Vanderlei, nós sabemos do teu trabalho, da tua divulgação da doutrina espírita, então nós temos aqui algumas perguntas que nós temos certeza que os ouvintes têm interesse em saber, como nós também temos. No livro Reforma Íntima Sem Martírio, a Irmãs dá uma grande colaboração a todos, ensinando que esta tão propalada reforma íntima, a gente não consegue, como a gente tem trabalhado, como se hoje nós fôssemos muito ruins e amanhã a gente já seria bom. A reforma íntima tem que ser muito trabalhada, demanda tempo, atenção, perseverança. Fale-nos a respeito, então, reforçando para os ouvintes, sobre essa reforma íntima que a irmã se nos ensina. A proposta da obra Reforma Íntima Sem Martírio, da autora espiritual Irmã Dufour, é exatamente nos oferecer uma visão mais prática e realista da reforma íntima. Porque essa é uma proposta nuclear da doutrina espírita, é um ponto central do objetivo da doutrina nas nossas vidas, uma melhoria, um progresso, um crescimento. Só que, quando nós vamos partir para uma prática, e isso quem está nesse esforço sabe bem do que eu estou dizendo, nós encontramos ou deparamos com diversos obstáculos, diversos desafios que essa reforma íntima nos impõe na nossa intimidade. Um deles é exatamente esse que você destacou, que ela aborda no livro, que nós temos uma visão muito pouco real do que seja a reforma íntima. Uma visão muito superficial, uma visão muito puritana, e isso nos afasta de efetivamente fazermos um trabalho que seja verdadeiro no campo da reforma íntima. E um dos aspectos dessa forma ilusória de ver a reforma é achar que ela, de uma noite para o dia, em apenas alguns anos, ou com algumas leituras de livro, ou com algumas atividades espíritas, que é o nosso caso, como espíritas, que a gente vai já estar entrando nesse campo, né? Já está fazendo essa reforma, se libertando de velhos vícios, de velhos hábitos. Então, esse é um ponto realmente que ela faz abordagens, considerações muito oportunas com relação ao assunto dentro do livro. Muito bem. Vanderlei, segunda pergunta. Dr. Inácio diz, num dos seus livros, que seus dele, né? Que o movimento espírita está um caos. O espírito Hamed diz que estamos todos nos tempos de ignorância. Isso quer dizer que está tudo certo? Que alcançaremos o acerto necessário algum dia? O movimento espírita, ele reflete aquilo que nós somos por dentro. Se ele é um caos, se ele está na ignorância, ou até usando um termo usado pelo professor Cícero Pereira, que ele está na sua infância, que a mim me agrada mais vê-lo assim, né? É uma questão de ótica de cada um, de percepção. O mundo espiritual tem essa percepção parecida, em comum, de que o movimento espírita, ele reflete aquilo que nós somos. Portanto, ele tem imperfeições, ele tem dificuldades, ele tem desafios a vencer, ele está mesmo ainda engatinhando, ainda é uma comunidade que precisamos, né, todos nós, atinarmos e descobrirmos e refletirmos sobre caminhos novos que nós deveremos trilhar para levar essa nossa comunidade a um ponto mais maduro, de maioridade. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes sempre diz isso, que nós estamos entrando num ciclo no qual o objetivo da espiritualidade maior é levar a nossa comunidade para uma maioridade nas atitudes, nas atividades, na forma como se conduz uma casa espírita. Então, apesar de nós realmente ainda estarmos numa infância, né, estarmos ainda com um movimento nascente, necessitando de muitas melhoras, há muitas esperanças e perspectivas otimistas para o futuro, porque nós, ao detectarmos que há problemas no nosso movimento, não podemos com isso de forma alguma também desconsiderar seus valores, suas conquistas, sua história, que foi muito rica, muito positiva. O que nós não podemos é nos encantar muito no nosso orgulho e achar que nós somos aí os donos da bola, como diz o ditado popular. Tudo bem. Vanderlei, numa das suas exposições que a gente ouviu, você tem uma didática sobre a doutrina espírita E nós temos uma pergunta que nós fazemos agora, para que depois você explique melhor. Os centros espíritas são dirigidos por homens que aprenderam aqueles métodos de engessamento e passam isso a todos que chegam na casa espírita. Então, este erro de continuar com o engessamento, não se pode fazer nada, é proibido, não se pode fazer desse jeito, e se está fora de Kardec, está errado. Então, este erro é do dirigente, que precisaria fazer uma reforma de entendimento sobre a doutrina, porque ele continua passando o que ele aprendeu. Eu não depositaria sobre a personalidade do dirigente a responsabilidade isolada desse acontecimento. Esse chamado engessamento, que é exatamente um estrangulamento da criatividade humana, né? Um assassinato à criatividade humana, vamos dizer assim, ele ocorre exatamente por conta do que nós falamos na resposta anterior. É um dos efeitos daquilo que a gente é por dentro. Nós somos pessoas pouco criativas, nós não somos muito abertos a novidades, ao novo, ao progresso, ao crescimento, somos muito dogmáticos. Então nós temos um processo cultural, e o dirigente, dentro desse contexto, ele é apenas mais um multiplicador desse processo cultural. Ele não é o único. Talvez nós possamos pensar assim, que por ter uma responsabilidade tão grave, tão séria dentro da casa espírita como tem o dirigente, compete a ele que também, por essa responsabilidade, ele se esforce o máximo possível para ir criando uma abertura, uma reestruturação do seu modo de pensar, um repensar das práticas, para que ele possa mudar esse sistema para o futuro. Nós também, na condição de dirigente, líder espírita, recebemos as coisas assim. Hoje nós temos feito experiências novas, nós temos nos aventurado a novas vivências, especialmente no campo mediúnico, mas os meus primeiros 20 anos de doutrina foram estritamente talhados dentro do rigor, do tradicionalismo, daquilo que é aceitável como sendo doutrina espírita, daquilo que é considerado Kardec. E eu vejo nisso um grande valor para mim hoje, porque depois desse período todo de preparo, com até um excesso de rigor no grupo que eu frequentei, eu me coloco numa condição mais confortável para experimentar o novo, sabendo o que é o básico. O que não ocorre com uma pessoa que está com um ano, dois anos de doutrina, que sabe muito pouco, viveu muito pouco, teve muito pouco tempo para amadurecer sua vivência espírita, e às vezes se lança muitas invencionices, muitas coisas, criando dificuldade para as próprias casas espíritas. Wanderlei, você cita um laboratório de pesquisa na tua palestra. Nós fomos instruídos, ainda continuo com aquela pergunta anterior, nós fomos instruídos a não invocar espíritos, a desenvolver somente a enfermagem espiritual, que é que o telefone não toca, que o telefone só toca de lá para cá. Como pesquisar sem ter aprendido ainda, engessados pelos medos impostos, pelos perigos de estar sendo enganados? A gente teria como começar isto? E vou complementar ainda: como se libertar deste passado? Fundando outro centro ou começar de tudo? Porque dentro da casa espírita há muita resistência. A minha postura pessoal, que absolutamente não é nenhuma receita para ninguém, foi exatamente construir o meu espaço onde eu pudesse materializar aquilo que a minha geração de espírita acredita, que é uma geração que está nascendo, está vindo para a matéria agora, e nós temos essa mentalidade. Agora, cada um é uma questão muito fora o íntimo, mas quanto à questão da evocação, assim como vários assuntos que viraram tabu dentro do meio comunitário espírita, são assuntos que nós estamos todos sendo convocados a refletir. Eu falo como médium, Chico Xavier ensinou isso para gente. Telefone toca de lá para cá, mas nada impede que de vez em quando você faça umas ligações. Você procure saber se tem alguém lá à disposição. Evidentemente, o médium tem que estar amadurecido para saber lidar com isso, para saber que número de SCA para quem de SCA, e se quem vai atender é quem realmente nós estamos chamando. Isso só o tempo e a experiência nos ensina. De tal forma que o que existe muito mais em torno desses assuntos são tabus. Kardec evocou os espíritos o tempo todo, particularmente em algumas necessidades eu evoco, mas ainda faço muito uso da prática mediúnica espontânea. Eu me coloco à disposição dos bons espíritos, eles utilizam conforme o que eles acham que de fato a gente pode cooperar, ser útil com eles. Ainda vejo nisso um mecanismo de segurança e não um engessamento. Mas, absolutamente, nós não podemos colocar, o que eu acho que nós não devemos colocar é as coisas do tipo pode isso, não pode aquilo. Isso é que nós estamos precisando repensar. É, nós vamos redirecionar um assunto. Com isso tudo, você acha útil o trabalho de unificação, a unificação do movimento espírita, como nos pede o Dr. Bezerra? O trabalho de unificação é um dos trabalhos mais valorosos da nossa história espírita, no Brasil e no mundo. O que nós precisamos, como em tudo que vem sendo chamado a um campo de melhoramento, de aprimoramento, é conectar a proposta da unificação com os valores humanos. Porque uma unificação alicerçada somente em valores institucionais, no seu sentido muito mais político do que propriamente humano, é uma coisa fictícia, utópica e que leva somente a destinos infelizes. A história humana está repleta de quadros, de acontecimentos que mostram isso. A própria palavra unificação está muito carregada de uma energia negativa. É, unificação da Europa, unificação dos países, unificação das empresas, sempre traduzindo alguma coisa que chegue perto de poder. Então, a unificação sem união, a unificação sem a construção de valores morais e humanos é realmente algo que precisa ser muito cuidadoso, porque a história do nosso movimento espírita pregou uma unificação muito mais institucional que humanitária, e o resultado está aí. Nós ainda não conseguimos nos entender como deveríamos, não conseguimos nos amar tanto quanto deveríamos, não conseguimos unir os nossos potenciais, as nossas forças para o trabalho que não é nosso, que é do Cristo. Claro, tem suas exceções, tem coisas maravilhosas acontecendo nessa comunidade, mas quem consegue ser um exemplo nesse sentido foi alguém que saiu dessa esfera da unificação institucional e entrou na unificação como valor humano, nas relações, na convivência. Aí sim, ela é uma beleza. Wanderlei, nós temos presenciado a humanidade desatenta ao ponto de quase se destruir. E a nossa pergunta é sobre isso. A humanidade tão desatenta para consigo mesmo pode se autodestruir? Não tenho a menor dúvida disso. E todos os sinais de informações políticas que nós temos e espirituais sinalizam para isso, para momentos infelizes no futuro da humanidade. Exatamente. Porque desde aquela criatura que joga uma casca de banana na rua, alguém que atira um avião no prédio, a atitude é a mesma. O descuido consigo, o descuido com o social, o descuido com nós nos envolvermos com a terra, como a nossa casa, que a gente precisa cuidar dela. Então, sem querer matar a esperança de ninguém, se nós não orarmos muito, não buscarmos realmente o espiritismo no coração, mais do que nas práticas, nós, como espíritas, e todos os religiosos, de uma maneira geral, e todas as classes humanas, se nós não trabalharmos muito, essa humanidade pode caminhar para momentos mais difíceis ainda do que o que nós estamos atravessando. Wanderlei, então, a humanidade podendo se autodestruir, como é que ficariam os espíritos que dependem da psicosfera da Terra? Como é que seria o futuro deles? Olha, eu vou lá um dia na equipe de Jesus ver como é que é esse assunto lá, depois eu trago para vocês. Mas o que eu sei dizer sobre isso é que Joana de Ângeles disse a Divaldo Franco que se a Terra for destruída, os seus responsáveis, os autores desse plano infeliz, vão ficar apegados aos destroços dela até que se possa construir um novo planeta para que a gente possa morar de novo. É o que eu sei sobre o assunto. Voltaríamos a descobrir a roda, a inventar a roda e descobrir o fogo. Olha, nós temos mais duas perguntas só e nós vamos falar sobre a cura. A gente vê as pessoas buscando cura. Ali tem um médico que cura, ali tem um médico que cura, e a pessoa vai num e vai no outro e vai no outro. Todos podem ser curados? Absolutamente. A cura é um processo muito particular da alma. Jesus, próprio Cristo, quando curou, o fez sabendo que aquelas pessoas que receberam a sua cura tinham o seu momento evolutivo de recebê-la. Ele não transgrediu, nem ele transgrediu nenhuma lei natural. E hoje nós que temos experiências com o trabalho do tratamento, das curas, nós temos essa vivência, sabemos que quando isso acontece, é menos pelo nosso merecimento, menos pelo merecimento dos espíritos que fizeram o trabalho, e mais porque era um instante evolutivo, kármico daquela pessoa, dela realmente se enquadrar na saúde, poder vencer aquela sua doença, se libertar de um mal. Com relação a essa vivência das curas, nós temos aprendido com a espiritualidade que algumas doenças, você pega, por exemplo, uma pessoa com câncer, pega três pessoas com câncer, tudo é câncer, mas um pode estar começando o câncer nessa existência, num processo de início, ainda terá várias encarnações como canceroso para se libertar da doença. Um outro pode estar numa etapa que já teve várias existências como canceroso, está prestes a entrar num processo de mais algumas poucas encarnações para se libertar. E pode ter um que já está na hora de se libertar e o câncer dele, diante de um tratamento de cura dentro do centro espírita, se elimina. Então a pergunta é, quem que é bom? É o médium que curou ou as pessoas naquela condição evolutiva deles? São as pessoas na sua condição evolutiva. Porque o magnetismo dos médiums é um só, aplicável mais ou menos potencialmente, dependendo da vivência mediúnica e da qualidade moral de cada médium. Então tem esse fator que ele é fundamental quando se trata do assunto cura. Na nossa atividade em Belo Horizonte, nós inclusive não chamamos a nossa reunião de cura, chamamos de tratamento. Exatamente por isso, que cura é com a pessoa, nós tratamos. Muito bom. É uma dúvida que muita gente tinha, inclusive conversando com muitos espíritas, dirigentes de casa, quando a gente sai fazendo palestra por aí. Tem um relacionado à cura também, tem aquele negócio. Uma responsabilidade do médium em curar uma pessoa que não poderia ser curada. Aí você já deve ter resolvido naquela lá, mas complemente, por favor. Na cura dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus. Aquele foi curado de fato. A informação que os espíritos passam é que todos os outros voltaram até lepra. Então, você veja que é uma questão íntima. Curado pelo Cristo. Muito bem. Vanderlei, nós vamos colocar à sua disposição os microfones da rádio para você fazer as suas considerações finais. O que você precisar falar? Da sua instituição, do teu trabalho, o que você quiser. A nossa mensagem final é uma mensagem de esperança. Nós, espíritas, como foi aqui hoje colocado várias perguntas e nossas respostas também, estamos num momento muito rico. Estamos na infância, como a gente falou, ou como o Dr. Inácio prefere, no caos, mas é desse caos, é dessa infância que você tira a juventude, tira a maturidade, tira o futuro. Então, os momentos decisivos como esse que nossa comunidade espírita vem passando, eu entendo que são momentos muito ricos. Que a gente tem que olhar para isso, para esse caos, para esse desequilíbrio, para essa perturbação, para esse momento que parece uma torre de Babel, a nossa comunidade, com tanta diversidade, com tantos pontos de vista, com tantos acontecimentos, alguns felizes, outros infelizes, e tentar tirar disso o melhor proveito possível, no sentido de que a gente tenha uma visão otimista do futuro da nossa comunidade. Então a minha mensagem é uma mensagem de esperança. E o ponto básico que nós temos que nos cuidar para que a gente saiba tirar o melhor dessa fase é investir na nossa convivência. A relação humana é a alma da doutrina espírita. Se você não é cristão com o seu próximo, na relação com ele, você não consegue efetivamente ter a aplicação da proposta evangélica na sua vida. Ela pode estar muito no campo cerebral, muito no campo do seu conhecimento, mas ela só entra para o coração quando você relaciona com a sua raça, com aqueles da sua espécie, porque é muito fácil aplicar espiritismo intelectualmente com a natureza, com o bem do semelhante no campo material, mas a relação humana é o grande desafio. Nós não aprendemos ainda a conviver com os da nossa raça. E o amor só será possível a hora que nós realmente conseguirmos concretizar isso no dia a dia da nossa sociedade. Muita paz a todos, um grande abraço e muita esperança, que isso é tudo. Sombra e luz. Vem a noite, volta o dia. Cresce o broto, nasce a flor. Vai a dor, surge a alegria, dourando a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e a paz. Casimiro Cunha. Thank you. meu amigo, em teu esforço de ascender à grande altura, não te esqueças de descer ao vale da desventura. Estende as mãos a quem chora no abismo de tantas dores, vergado ao peso invisível de incontáveis dissabores, buscando a visão dos astros, olhe abaixo ao rés do chão quem se encontra sob o pó de tremenda provação. Desce aos ásperos caminhos, socorre a quem se feriu e não mais pôde se erguer da penúria em que caiu. Desce e leva a tua luz, que se te inflama no peito, a quem vagueia nas trevas de coração contrafeito. Não ouvides que Jesus, o excelso mestre do bem, a terra envolta em sombras, um dia desceu também. Frase da semana. Se eu dispusesse de autoridade, rogaria aos homens que estão arquitetando a construção do terceiro milênio que colocassem no portal da nova era as inolvidáveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Que corta o coração, dói mais do que diz esta canção, mas porém a vida continua numa outra estação. Depois do frio tem verão para aquecer o coração. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. destino, quem aprender a amar. Ah, o amor que brota no coração nascer a paz e o perdão. Todo bem que se puder fazer na vida é o que nos faz crescer, é ver na dor uma lição. Como ter vontade de esquecer que é sempre passageiro e desce na próxima estação. Vida que segue, vai sem parar, só muda o destino quem aprender a amar. Só muda o destino quem aprender a amar. Momentos com Chico Xavier. Alimentar a alma. Por várias vezes, Chico declinou convite para uma pescaria. Como houvesse insistência de amigos, acabou por aceitar, a fim de não sustentar uma recusa que poderia magoá-los. Em bela manhã, reuniu-se o grupo à beira de um barranco no rio. Horas depois, o pessoal havia pescado boa quantidade de peixes. Quanto ao médio, nem um mísero lambari. Os peixes passavam junto ao seu anzol sem nenhum interesse e logo era fisgado pelos demais pescadores. Estranho, seria um fenômeno mediúnico? Instado a responder sobre o assunto, Chico explicou: é que não coloquei a isca. Ora essa, por quê? Não queria incomodar os peixes. A atitude de Chico é típica dos espíritos evoluídos que vêm à Terra para grandiosas missões em favor da humanidade. renovando atitudes. Ser feliz. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Sérgio, o que o Hamed nos traz a respeito de como sermos felizes? Esta citação está no capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Hamed nos explica que as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros, porém, de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Nosso objetivo principal é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência de que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são o resultado direto de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo do nosso caminho. No entanto, por acreditarmos que cabe unicamente a nós a responsabilidade pela felicidade dos outros, acabamos nos esquecendo de nós mesmos. Como consequência, não administramos, não dirigimos e não conduzimos nossos próprios passos. Tomamos como jugo deveres que não são nossos e assumimos compromissos que pertencem ao livre-arbítrio dos outros. O nosso erro começa quando zelamos pelas outras pessoas e as protegemos, deixando de segurar as rédeas de nossas decisões e de nossos caminhos. Construímos castelos no ar, sonhamos e sonhamos irrealidades, convertemos em mito a verdade e, por entre ilusões românticas, investimos toda a nossa felicidade em relacionamentos cheio de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Assim sendo, sucessos ou fracassos são subprodutos de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. A destinação do ser humano é ser feliz, pois todos fomos criados para desfrutar a felicidade como efetivo patrimônio e direito natural. O ser psicológico está fadado a uma realização de plena alegria, mas, por enquanto, a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós a percebemos, conscientizando-nos de que cada criatura tem uma maneira única de ser feliz. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano tem um ponto de vista que é válido, conforme sua idade espiritual. Para ser feliz, basta entender que a felicidade dos outros é também a nossa felicidade. Porque todos somos filhos de Deus, estamos todos sob a proteção divina e formamos um único rebanho, do qual, conforme as afirmações evangélicas, nenhuma ovelha se perderá. É sempre fácil demais culparmos um cônjuge, um amigo ou uma situação pelas insatisfações de nossa alma, porque pensamos que, se os outros se comportassem de acordo com os nossos objetivos e os nossos planos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem mesmo possível. A felicidade dispensa rótulos, e nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada indivíduo como uma pessoa singular e distinta. Nossa felicidade baseia-se numa adaptação satisfatória à nossa vida social, familiar, psíquica e espiritual, bem como numa capacidade de ajustamento às diversas situações vivenciais. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos. É antes a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Em face de todas essas conjunturas e de outras tantas que não se fizeram objetos de nossas pretensas reflexões, consideramos que o trabalho interior que produz felicidade não é, obviamente, meta de uma curta etapa, mas um longo processo que levará muitas existências, através da eternidade, nas muitas moradas da casa do Pai. Eventos da semana. Comunicamos aos companheiros da Lídia Espírita que o Centro Espírita Francisco de Assis, de São José do Rio Preto, realiza hoje à noite, nas dependências do seu centro, da sua entidade, um jantar beneficente às 20 horas. O cardápio será frango crocante, arroz e saladas. O refrigerante é à parte e o preço é R$ 10 por pessoa das 20 horas em diante, no Centro Espírita Francisco de Assis. O endereço é a Rua Benedito Guagliardi, número 291, no Romano Calil, em São José do Rio Preto. Romano Calil é aquele bairro atrás do Carrefour da rodovia. Comunicamos também que no próximo sábado, dia 29 de setembro, a Associação de Divulgação da Doutrina Espírita realizará um chá beneficente nas dependências da USE, União das Sociedades Espíritas, com as atrações, uma palestra do nosso companheiro Dr. Aguinaldo Vasconcelos, atração musical, desfile de modas, e este chá será realizado às 15 horas. O preço é R$ 20,00 por pessoa. Comunicamos também para que todos os interessados que acompanham o nosso programa de divulgação da doutrina espírita, os sites onde nós encontramos mais informações sobre a doutrina espírita. Nós temos o site da USE, que é www.usesjrp.org. Este site contém toda a informação das casas espíritas da nossa região, seus endereços, seus nomes, dia de programação, dia de palestra, dia de estudos. Visite o site usesjrp.org e fique por dentro das informações. No site da ADDE, da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, www.adde.com.br, nós temos todas as informações sobre a divulgação da doutrina, com diversos artigos escritos, retirados de obras ou até de companheiros nossos que escrevem, sendo que lá você também poderá ouvir os programas, estes programas que já foram ao ar desde o começo, no dia 7 de julho. Nós tivemos o nosso primeiro programa sobre a custódia da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, e lá você terá a oportunidade de ouvir todos os programas. Estamos no ar também no site www.melodiaweb.com.br, que é a Rádio Melodia de São José do Rio Preto, onde nós temos as inserções todos os dias, em diversos horários, inserções da informação espírita. Não deixe de acessar este site também. Sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final de mais um programa Fonte Viva, agradecendo o patrocínio da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, a DDE, a atenção de todos os ouvintes, com a sonoplastia de Jesus Carpanese e a participação dos colegas Cláudia Tedeschi e Ferdinando Galera, eu, Sérgio Bernardi, me despeço, rogando ao Divino Mestre Jesus que nos mantenha sob suas mãos misericordiosas. Obrigado, Senhor.